Gol 2171. Gente, aguarde, Gol 2171. Pode. Papa Romeu Serra Golf Fiocca, autorizado pouso, pistuna sec, ventuna 00 grau 099. Autorizado pouso na 17, Golf Fiocca. Papá Papá Juliette Hotel Romeu, decolado ao 07, mantenha proa até 2 mil pés, sob controle Salvador, na frequência no 20.80. Bom, 2171, solicitação do controle Salvador após decolagem, mantenha pro até 3 mil pés. Autorizado decolagem, pistuna 0, vento 120 graus, 079. Autorizado decolagem, 110, vai manter a pro até 3 mil pés, do Gol 2171. Controle 120.80. Se mantém a posição, Papa Uniforme, Foxtrot, Foxtrot Serra. Patango, Romeu, Golf, Vitor, prossiga. Patango, Romeu, Golf, Vitor, reporte em ponto de espera da Papá. Gol 2171, decolado ao 09, estamos controlando no 20.80. Gol 20.80, Gol 2171. Capão Romeu Serra Golf Fiocca, autorizado 180, dará passagem a ultra leve a ingressar agora no, na pista 17, após livre ingresso via Romeu, estacionar a frequência livre no pátio da base. Papá, Uniforme, Foxtrot, Foxtrot, Serra, autorizado ingresso, pista 17, reposta alinhada e pronto. O Romeu Golf Vito, autorizado cruzamento da 1735, Quebec, Mike na Lima, mantém a posição de chame sólido no 21.1, o Romeu Golf Vito. Salvador, bom dia, Azul 2780, final ILS X-Ray visual. Azul 2780, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. Guardando pista livre. Azul 9132, maintain holding points. Até a posição uniforme Foxtrot Terra. Sente, papai uniforme Foxtrot Foxtrot Terra, mantenho a cabeceira no 7. Aso 2780, tráfego avistado, autorizado pouso, estou no 0, vento 1 no 00 graus, estou na 0 norte. Livre pouso, 2780. Papai, eu não lembro com isso, só me prontar. O azul 2780 pode receber de repente no ticket do transponder, da aeronave? A aeronave da companhia está no ponto de espera aguardando para ingresso. Sente. Papão, meu Mike Serra Golf, chame para o táxi. Papão, meu Mike Serra Golf, altímetro na 0 na 5, com 0 no PLB, confirme a autonomia, reposta no ponto de espera da Romeu. Azul 9132, line up and wait, runway 10. Azul 2780, no solo, fechando em controle de sol na frequência 121.1. 211, boa. Azul 9132, clear take off runway 10, wind 120 degrees 07 knots. Papá Romeu November com isca, número 2, para conseguir para táxi, pega a retaguarda do Terra, Romeu 22, está iniciando táxi aí no pátio da base, como número 2 no ponto de espera, aguarde. Sente, o Max Serra Golf mantém o ponto de espera. Papá, uniforme, Foxtrot, Foxtrot, Serra, vento 130 graus, 08, nós autorizou a decolagem, pista 17. Papá Romeu, Mike Serra Golf autorizado, ingresso pistão no 7, a porta alinhada e pronta. Azul 9132, Airborne 17, contato Salvador Defácio, 1-0-8. 1-0-8, 9132. Papá, Uniform, Foxtrot, Foxtrot, Sierra, decolada 17, após para cruzamento do campo. Passarei para cruzamento do campo, vou com você. 7, o Papá, Uniform, Foxtrot, Foxtrot, Sierra, aguarde para cruzamento. Mantendo a perna contra o vento, dá 1-0, aguardando para cruzamento, Ponte Serra. Papá, uniforme, Foxtrot. Autorizado a presente cruzamento do campo, aguardando transferência para o controle. Autorizado, cruzamento do campo, aguardando transferência, Serra. Papá Uniforme Foxtrot Sierra, sobrevoa a estrada do Coco à sua esquerda até o pedágio aguardando transferência. Positivo, sobrevoa a estrada do Coco até o pedágio aguardando transferência para o controle, eu posso confiar. Papá Romeu Mike Sierra Golf, coordenação controle após decolagem, mantenha, voa até 2 mil pés. Vento 130 graus, 12 nós, autorizado a colagem de estimação. Papá Uniforme, Fox, Terra, na presente, chame controle de Salvador na frequência 120.80. 120.80, grato. Papá Romeu Mike Serra Golf, decolado aos 800, Salvador, na frequência 120.80. 2080, obrigado, bom dia. November, Oscar, isso é autorizado a alinhar e manter pista no 7, reposte pronto para decolar. Igual Bruno 094. Bruno 094. Todo controle na frequência da 20 decimal 8. Confirme para a torre. Confirme para a torre. Verbal Suíça que afirma, confirme como recebe a torre. Verbal Suíça, confirme, pronto para decolar. Verbal Suíça, autorizado a decolar, sistema no 7, vento no 1, 0 grau, 09 nós. Salvador, bom dia, Gono 094, linhadão no 0. Gono 094, bom dia, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Valeu. Solinho de Juliette, estou ciente do táxi entre os pátios. Reporte pronto para a nova, nova táxi para a decolagem. Emerald Squeeze, que decolar 224, chame o controle 120 decimal 8, bom voo. 120 decimal 8, controle 90. Bom, no 094, pouso autorizado, pista no 0, vento no 20 graus, 09. Tá do pouso não no 0, quando 094. Papa Tango, Whisky Serra Tango, torre. Whisky Serra Tango, livre acionar, chame pronto para o táxi. O Zona 094, no solo 27, táxi à direita, chama o solo 121, décima 1. Direito 121, Bruno 094. Juliette, QNH1095, autorizado o táxi até o ponto de espera Oscar, reporte para ingresso, pista no 7. Então, Índia Juliette, autorizado a alinhar e manter, pista no 7, reporte pronto para decolar. Vitor Índia Juliette, autorizado a decolar pista no 7, vento no 40 graus, 07 nós. Vitor Índia Juliette, decolado 31, no chame o controle em 120, décima 8, com voo. 308, bom trabalho, Vitor Índia Juliette. Whisky Serra Tango, QNH1015, autorizado o táxi até o ponto de espera Papá. Reporte para ingresso, pista no 7. Reporte para ingresso, na 1-7, Whisky Serra Tango. Serra Tango, autorizado alinhar e manter pista no 7, reporte pronto para decolar. Autorizado alinhar e manter, vai reportar para pronto para decolar. Meu Golf Vito, autorizado a alinhar e manter, pista 1-0. Serra Tango, autorizado a decolar pista 17, vento 120 graus, 10 nós. Autorizado. Delta Golf Victor, informo que é o número 2 na sequência para decolar. Aguarde coordenação. Esqueci a Tango, decolada 39, chame o controle em 120.8. Bom voo. Confirme para o Icerta. Whisky Serra Tango, decolada aos 38, chame o controle Salvador em 120.8, bom voo. Vai chamar controle Salvador em 120.8, obrigado, Icerta. Meu Golf Vito autorizado a decolar pista no zero, vento no 00 graus ou no 0 nós. Meu Golf Vito, decolado 43, chame o controle de Salvador em 120.8, bom voo. 120.8 vai chamar, obrigado, seu modelo. Salvador, bom dia, Azul 4207, Índia Serra, pistão no zero. Azul 4207, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 20 graus, 08 nós, QNH no 015. Pouso no zero com 1.24207. Torre, bom dia. Oxana 6140, bloco nosso colega na final, estamos prontos. Oxana 6140, mantenha ponto de espera. Ok. Oxana 6140, informo restrição, manter proa de decolagem até 3 mil pés após DCT Jamo. Sente, 3 mil na proa da decolagem, pois DCT Jamo. Oxana 6140, confirme sem condições de agilizar as manobras assim que autorizado. Nós já estamos prontos. Oxana 6140, observe o travo na curta final, Embraer da Azul, após ali mantém, preparando-se para decolar e de imediato. Já com meu colega pousamos, vamos iniciar sintonizado. Oi, Salvador, Gol 184, bom dia. Bom dia, Gol 184, continue a aproximação, aguarde pista livre, informe as duas aviões para iniciar a rolagem dentro dos próximos segundos. É. No 4207, no solo 47, táxi via Foxtrot, chama o solo 121, décima 1. Foxtrot, 1, azul, 4207. Anemel no 40, autorizado a decolar, pista no 0, vento no 20 graus, 09 nós. Iniciando, hoje é 6140. Azul 2770, mantenha ponto de espera. Gol 1184, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 12 nós, QNH 10 no 5. Livre pouso, Gol 1184. Sane 6140, decolado 49, chame o controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, até daqui a pouco. do 2770, autorizado alinhar e manter, pista no zero. Alinha e manter no zero, 2770. No 84, no colo 50, táxi à direita, chame o colo 121, décima 1. Direita 211, 1-2-4. Azul 2770, autorizado decolar pista 10, vento no 20 graus, 099. Fique com a leg 2770. Oi, Salvador, gol 1739. 1739, continue a aproximação, aguarde pista livre. Eco Zulu Novembro, prossiga. Eco Zulu Novembro, QNH 10 no 5, autorizado o táxi até a Papá, reporte para ingresso, pista no 7. No 739, pouso autorizado, pista no 0, vento no 20 graus, 099. Pouso na 10, até já. Azul 2770, decolador 52, chame o controle 120, décima 8, bom voo. 208, 2770, azul, obrigado. Eco Zulu Novembro, autorizado alinhar e manter pista no 7, reporte pronto para decolar. Plano 739, no solo 54, táxi à direita, chama o solo 121, décima 1. 21, obrigado, táxi. Salvador, bota 4777. Plano 4777, continue a aproximação, aguarde pista livre. Fox, Fox, Papai Uniforme, Foxtrot, Foxtrot, Sierra, reporte na vertical da CEASA. Hoje deu mais 30 segundos, senhora. Tan 4777, pouso autorizado, pista no zero, vento no 30 graus ou no 09? No zero, livre pouso, Tan 4777. Eco Zulu November, informo que vai aguardar para decolar devido a trava na curta final, pista no zero, aguarde. Foxtrot, Foxtrot, Sierra. Inicie 360 na vertical da Sierra Asa com curvas pela direita. Reporte reinterceptando final no 7. Positivo. Iniciando 360 pela direita na vertical da Sierra Asa. Reporte na reinterceptando a 17, Sierra. Zulu November, atente à esteira de turbulência do Airbus que pousa pista 10. Após autorizado decolar pista no 7, vento no 10 graus, 08 nós. Salvador, Tan 3740, reporta Cibra, como número 2. Tá 3740, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguardando a autorização, tá 3740. Tá 4777, no solo 56, ataque à direita e chame o solo 121, décima 1. 211, ao liberal, tá 4777. Eco Zulu November, decolada 857, chame o controle Salvador e 120, décima 8, bom voo. 208, bom trabalho. Tá 3740, pouso autorizado, pista 10, vento 20 graus, 1 nós. Autorizado, pouso, pista 10, tá 3740, 1015. Papatango Delta, Safari Uniforme, livre acionar, chame pronto para o táxi. Terra, terminou do 360, reinterceptou a final 17 com a visual aeronave na final da 10. Foxtrot, Foxtrot, Sierra, continue a aproximação no 7, reporte na vertical do L ponto da RMA. Positivo, reportarei na vertical da RMA, Sierra. Na vertical da RMA. Foxtrot, Foxtrot, Sierra. Pouso autorizado, pista no 7. Vento no 10 graus, 07 nós, QNH 10-15. 0-15, autorizado, pouso na 17 para o ponto, Fox Sierra. No solo 59, táxi à direita, chama solo 121, décima 1. 211 à direita, vai livrar, 3740. Foxtrot, Foxtrot Sierra, no solo 01, confirme estacionamento. Foxtrot, Foxtrot Sierra, autorizado backtrack, reporte livrando a pista via Romeu. Delta Vaporia Uniforme, Torre. Delta Vaporia Uniforme, informo que o plano é válido só até os 15, 1-4, 1-5. Confirme, vai fazer uma DLA? Trote, Fox, Trote, Sierra, ciente, frequência livre, estacional. Salvador, muito bom dia, o Azul 2710, está aproximando-se da Índia, está pronto. Azul 2710, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento no 40 graus, no 1 nós. Está livre, ingresso, alinha e decola, Azul 2710. Azul 2710, vento no 50 graus, no 0 nós, autorizado a decolar, pista no 0. Decolar. Vai,